no espelho, tem charme molejo. Me deixa louco, é tudo que ela quer. Menina, mulher, minha guerreira de fé. É a inspiração dos meus versos, retro-romântico. Ela simplesmente para o trânsito. Não tá pra controlar essa vontade de você. Hey baby, pode crer, vai vendo. Ela é melhor que tá tendo. Big paniquete, escolhida a dedo. Não tem como controlar essa vontade de você. Hey baby, champanhe e rosé. Nossa história. Nessa terra fria, chamada São Paulo. Hoje senti sua falta, baby, rum ousada. Ela provoca com seu salto alto. Hoje senti saudade dos nossos momentos, dos momentos a dois. Lembrei de nós dois naquela tarde linda. Mil fitas aconteceu entre ela e eu, entendeu? Ela causa, provoca, me tira fora de órbita. Me faz perder a linha, ela é zica. Sei que eu não sou o genro que seu pai sonhou, mas prometo e vou te fazer feliz. Nossa cara é ser feliz, é o que eu sempre quis. Com seu casaco de visão e semi-aqui Louis Vuitton. Roubou a cena, conquistou meu coração. Ela me domina com seu jeito de artista. É top da pista, capa de revista. Pra ser sincero, sou réu, confesso. Te quero, te quero, te quero, te quero, te quero, te quero. Falta, baby, nessa terra fria chamada São Paulo.